quando as lutas vêm, fortes como ondas do mar, querem me fazer cair, me desanimar. Olho meu coração sem respostas pra me dar. Tudo que eu faço é esperar o teu socorro. Move o sobrenatural. Move o sobrenatural.